posso eu conter tua presença? Se nem mesmo céus e terra te contêm, como pode alguém pequeno como eu ser a casa de um Deus assim? Que tem todo o infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. E teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim? Que quando se derrama pra se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim? E quando se derrama, faz de mim cheio da tua glória.